Hoje parece-nos assim que o tema é simples de falar, mas falar sobre Jesus, sobre a doutrina de Jesus, não é tão simples assim. A gente pensa que é simples porque há mais de 2 anos que se fala nesse personagem, nesse ser maravilhoso que um dia cruzou pela Terra. Mas como nós ainda estamos num estágio evolutivo, ainda meio atrasadinhos assim, é muito difícil nós compreender, entender este amor que Jesus falava. Porque é um amor que nós ainda não sentimos. Ainda vamos ter que trilhar muito para chegar lá. Bom, o amor resume toda a doutrina de Jesus, por inteira, né? Pois o amor é o sentimento que ele tinha, assim, por excelência. Jesus, quantas vezes, já aqui na Terra, ele dizia: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E era o que ele fazia o tempo todo. Jesus teve uma infância comum, teve um período da vida dele que não é muito conhecido, que ficou meio apagado na história, mas ele era todo amor. Por onde ele passava, ele transbordava amor. Se nós prestarmos atenção em tudo que a gente lê, em tudo que a gente ouve sobre Jesus, é ele fazendo bem. É ele praticando a caridade. É ele falando no amor pelas pessoas. É ele curando pessoas, curando enfermidades. E pela nossa fé nós podemos nos ajudar. É ele ressuscitando pessoas. Toda a história dele, se a gente prestar atenção no que a gente lê, no que a gente ouve, é tudo amor. Ensinando aqueles que resolveram a segui-lo, incitando neles a prática do bem, a prática da caridade, do desapego às coisas que ele dizia que não tinha valor nenhum. O que importava era que estava interno. Antes do mestre, 1.300 anos antes, veio Moisés, chamado a primeira revelação. E nesta época, o povo era rude, rebelde, vamos dizer assim, um tanto toscos ainda nesse período de Moisés. E Moisés tinha essa força moral para conter esse povo. Ele conseguia, pelo conhecimento que ele já trazia com ele, porque ele era um médium, ele era um enviado, ele tinha esta força moral de conter essa população dessa época, né? Que já trazia com ele, né, um determinado dom de um líder do seu tamanho que ele foi. Imaginem o atraso do povo daquela época de Moisés e ele conseguir dominar esse povo. Por exemplo, as tábuas da lei. Ele escreveu mediunicamente. Nela estava escrita a lei de talião, que é olho por olho, dente por dente. Tinha que ser assim, senão ele não ia conseguir dominar aquele povo. Então, se uma pessoa roubasse, era lhe cortada a mão. Enfim, a coisa era muito, muito violenta na época até, a gente enxergando por esse lado. E essa lei foi que Jesus encontrou. Foi quando ele chegou aqui, vocês imaginem assim aquele ser divino chegar na Terra e conviver com este povo. 1.300 anos depois de Moisés, né? Porque já eram 1.300 anos antes de Jesus, então foi quando ele retornou. E ele veio falar de amor. Ele veio falar de perdão, de tolerância. Então, era bem contrário àquilo que o povo era acostumado a ouvir. Mas Jesus era tão grande no sentimento dele para a época, que era difícil naquela época medir sentimento. Ele transbordava amor do ponto de vista espiritual e moral. Era difícil o povo entendê-lo, né? Tanto é que o Messias que eles esperavam, que aquele povo esperava naquela época, não chegou até o dia de hoje, né? Porque eles esperavam, eles aguardavam alguém que viesse retumbando, coroado, cheio de pompas. Eles esperavam um Jesus assim, porque naquela época eles valorizavam. Não está muito diferente dos dias atuais, que ainda valorizam muito essas coisas. Cheio de glamour, quem sabe, talvez, né, assim. Eu fico imaginando que se Deus tivesse confiado aos homens a vinda de Jesus, como seria? Se Deus tivesse confiado para os homens, até, vamos dizer, até hoje, assim, como não fariam? Com certeza seria num palácio todo enfeitado, todo decorado em ouro e coisas, né? Assim, numa cidade bem grande como Jerusalém, porque naquela época o povo valorizava e media a pessoa pelo que ela tinha. Então, com certeza eles iam fazer isso. E se Deus pedisse aos homens para escolher seus discípulos, para continuar a missão de Jesus, com certeza eles iam preparar, assim, ó, um grande concurso, chamar as pessoas mais letradas, mais importantes. Fariam isso, com certeza, se fosse o povo que pudesse escolher, né? Os mais bem preparados, vamos dizer assim, Roma, que tinha filósofos, oradores na época, na Grécia, que também tinha muitos sábios, na Judéia, doutores da lei. Com certeza eles iam escolher os 12 mais preparados daquele meio. Mas Deus não leva em conta a geografia dos homens e nem as coisas materiais. Deus não leva em conta isso. Nem suas grandezas, nem os seus títulos. Nada disso importa para Deus, porque Deus enxerga o coração dos homens e Ele quer a essência do ser humano. Deus escolheu Belém, uma cidadezinha pequenininha, que ainda é pequena, no interior da Palestina. E Jesus não nasceu em nenhum palácio. Jesus nasceu numa gruta que colocavam animais para as feiras que aconteciam na época, e usou como berço. Lá na minha região chamam cocheira, que não sei, mas é um comedouro onde os animais comem. Foi o berço de Jesus. E, mas então, Jesus precisava de colaboradores, porque a missão dele, ele tinha pouco tempo. E ele precisava de colaboradores. Se a gente fechar os olhos, eu fecho os olhos, eu tenho a impressão que eu enxergo. Um belo dia, Jesus saiu a caminhar na beira do Mar da Galileia. E ele viu dois homens que jogaram a rede ao mar e viu que eram pescadores. Era Pedro e André. E Jesus viu tanta bondade naqueles corações. Eles eram irmãos e analfabetos. Mas eles tinham muita bondade, porque Jesus enxergava a alma dos homens, o que passava em seus corações. E ele disse assim: sigam-me, eu vos transformarei em pescadores de homens. E assim ele foi escolhendo, entre os 12 que ele escolheu, a maioria eram pescadores. E a grande maioria, 8 ou 9 por aí, eram analfabetos. Mas Jesus sabia que ele precisava de pessoas simples e de alma pura. Não que a gente seja contra quem estude e quem seja intelectual. Mas Jesus precisava daquelas pessoas que tinham o coração puro. E ele sabia que se ele ia escolher os letrados, ele ia passar trabalho. Porque até hoje, as pessoas muito letradas, elas questionam até a existência de Deus. E a gente sabe disso. É só olhar na volta ou olhar a televisão que a gente sabe que é assim que acontece. Então, ele escolheu aquelas pessoas bem simples, porque ele tinha pouco tempo. Ele tinha mais ou menos 3 anos para passar a sua mensagem e sabia que poderia contar com essas criaturas que ele tinha escolhido. E aí a gente fica pensando, mas como esses homens iam ajudar ele a transformar a humanidade? Através do amor que ele ensinou. Através da caridade, do respeito. Mais de 2000 anos se passaram. E Jesus conseguiu, ele conseguiu transformar a humanidade. Ele conseguiu transformar o coração dos homens. Não totalmente, porque nós estamos aqui tentando aprender as mensagens que ele passou. E que não é fácil, com certeza. O amor que Jesus transmite é o cerne da sua doutrina. Foi ele que passou todo esse sentimento. Em vez de vingança, de ódios, amor e perdão. E que nós possamos refletir. Durante esta semana e todos os dias da nossa vida, o que, que nós aproveitamos do ensinamento deste homem que sofreu tudo que a gente possa imaginar, porque ele queria um mundo melhor para a humanidade.